Desculpas perdidas, não sei o que nada lave, carração é só, não só. Tanta dor, tantas feridas eu te via, mas não te enxergava. Teus olhos diziam tudo e eu só estava aqui, tolerando esse luto. Desculpas que não chegaram, promessas que se foram. Eu só queria ter você, mas a ausência agora é dor. Chorando a saudade, um amor que se perdeu na falta de comunicação. O que restou foi eu. Lembro das noites frias, risos que colavam vão. Te procurei em cada esquina, mas só encontrei solidão. Teus gestos me dizem mais, mas o silêncio é cruel. Coração em pedaços, a verdade foi o nosso fel. Desculpas que não chegaram, promessas que se foram. Eu só queria ter.